Salve, salve galera, mequetrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. E hoje também vamos colocar o dedinho na consciência aí, porque o programa é especial, só com bandas gaúchas, em virtude aí das tragédias ambientais que aconteceram lá, muita chuva. Graças a Deus meus amigos estão todos bem, mas os amigos deles, não, muitos dos amigos deles, não, né? Então, a gente vai fazer aí um programa em homenagem, com um recado aí de alguns músicos, alguns colegas lá do Sul, pedindo aí para que você se engaje nessa causa e ajude de alguma forma, contribuindo com dinheiro, com doação. E inclusive nós nos Panela do Rock, se você não confiar aí nos meios legais para poder contribuir, uma doação, uma pequena doação, nós do Panela do Rock estamos fazendo uma campanha aqui para arrecadar água. E temos um Pix solidário aqui, você pode mandar qualquer valor. O Pix é celular 75988871-9801. 75988871-9801. John Charles é um grande brother de Feira de Santana, que fundador da Galo Feira, participa lá do Panela do Rock com bastante atividade. E ele sempre está engajado nessas causas na região, sabe? Então resolvi divulgar esse Pix. Então, com qualquer valor que você tiver aí, um real, dois, dez, só você fazer contato, qualquer coisa me chama também no Instagram ou nos contatos que você tiver aí, que a gente está fazendo essa campanha para poder arrecadar água, principalmente água para a galera lá do Sul. Então vamos nessa aí. Então, uma série de bandas das antigas, as bandas recentes, só bandas do Rio Grande do Sul hoje no Panela do Rock, beleza? Se liga aí, que o programa tá só começando. Salve, gurizada, Jorge Torino aqui de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, vocalista da banda Chapéu de Cobra, passando aqui para pedir a todos que ajudem o Rio Grande do Sul, pois a nossa situação está difícil, muitas pessoas em dificuldades. Para vocês terem uma ideia, são 497 municípios aqui no Rio Grande do Sul e mais de 400 foram atingidos pelas águas. Estamos precisando de alimentos, roupas, águas, produtos de higiene, cobertores, ração para animais, enfim, e outros produtos essenciais. Tem um Pix do governo do estado, que tu podes acessar no próprio site do governo para doações em dinheiro. E também tem o site www.praquemdoar.com.br e ali tu tem informações de como e para onde enviar as tuas doações, além de vários pontos de coletas de donativos espalhados por várias cidades do Brasil. Então a gente está pedindo que quem puder ajude de alguma forma aí. Muito obrigado a todos. A ajuda de vocês é inestimável. Me chamam de tudo, cabeça de vento, tioso cretino, bicho meio aloprado, mas no fundo eu nem ligo. Eu já tô acostumado. E quem quiser me conhecer tem que pagar pra ver. Me chamam de sujo, cabeludo metido, com rei na barriga distribuindo sorriso, mas no fundo eu nem ligo, eu já tô acostumado. E quem quiser me conhecer tem que pagar pra ver. Eu acho até que elas têm pena de mim. Eu tenho um jeito desleixado, eu sou um ratão do banhado. Até que elas têm pena de mim. tenho um jeito desleixado. Eu sou o ratão do banhado. Ratão do banhado. Ratão do banhado. Ratão do banhado. Ratão do banhado. Vou detonando os teus penteiros com os meus dentes de coelho. Ratão do banhado. Ratão do banhado. De coelho do banhado. chave é a noite que eu saio pra conhecer a cidade e me perder por aí. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Eu sempre quis ver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis de entender. Eu sempre quis ver no velho mundo, na velha forma de das capitais. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua, estamos longe demais das capitais. Longe demais das capitais. Longe demais das capitais. Longe demais. Encontrar um lugar legal pra mim dançar.

sabe que se esforça cada dia mais e que suas manias são iguais. Se for verdade um dia fugir da rotina e quem sabe mais. Ela já não gosta dele como um tempo atrás e decide por ele tanto faz. Quer se casar um dia, ter outra família e quem sabe. Cada dia mais e que suas manias são iguais. Se for verdade um dia fugir da rotina e quem sabe mais. Ela já não gosta dele como um tempo atrás e decide por ele tanto faz. Quer se casar um dia, ter outra família e quem sabe mais. Mais um bloco do Panela do Rock, lembrando que o programa de hoje é um programa solidário, digamos assim, em virtude das tragédias lá no Sul. Nós estamos fazendo um programa só com bandas do Sul. Então, uma série de amigos aí gravaram os áudios. Vou repetir aqui o pix do meu amigo John, que nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar água para enviar para essa turma lá no Sul, beleza? Então, o pix é 75 98871-9801, John Charles, grande brother, fundador da Galofeira, parceiro aqui do Panela do Rock, sempre na escuta. E é isso, se puder ir, se não confiar na gente, você pode procurar os meios legais para quemdoar.com. Você vai achar bastante canais aí para poder fazer essa sua doação e contribuição, porque a galera do Sul está precisando. Como eu disse, meus amigos estão bem, mas os amigos dele, muitos dos amigos dele, não, deles não. Então vamos nos empenhar nisso aí e ajudar a levantar esse grande estado aí e dar essa moral pra galera, beleza? Vamos aí para mais um bloco Bandas Gaúchas. Saudações, terráqueos, aqui é o Alemão Abstrato de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Quero pedir a todos aí que ajudem o Rio Grande do Sul, muitas cidades passando por um grave problema de enchente, pessoas desalojadas, pessoas precisando alimentos, roupas, água, produtos de higiene, cobertores, muita coisa. Então tem, tá circulando aí nas redes sociais um Pix aí do governo do estado para quem for doar em dinheiro, e várias campanhas de doação de alimentos e outros produtos essenciais. Então quem puder aí ajude de alguma forma. Valeu! Pelas ruas, na cidade, minha e sua, e meus passos me levam em direção do bar, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja. Antes do mundo acabar, vou correndo pro bar, pedir aquela saideira, me vê mais uma cerveja. Nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja. Não importa se é inverno ou verão, serve em qualquer ocasião, alimenta meu coração, me vê mais uma cerveja. Ruas, na cidade, minha e sua, e quando apareceu na minha frente uma fonte de cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja. Acabar, vou correndo pro bar, pedir aquela saideira, me vê mais uma cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja. Não importa se é inverno ou verão, ocasião alimenta meu coração. Me vê mais uma cerveja. Nadando em cerveja, nadando em cerveja, nadando em cerveja. Lhe dizendo, esse preguiçador é seu. Chuvinha é o caralho, tô com água até o joelho. Filha da puta, seu armando arrombado. Eu saí de peito roxo, enche saco de farinha. Toma no cu, que eu não sou mais teu escravo. nascer. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. depois de lançar no bar. Jessica Rose, Jessica Rose, Jessica Rose, Jessica Rose, Jessica Rose, garota Jessica Rose, menina Jessica Rose, amante Jessica Rose. Hey!

gente, a nossa vida vai ser diferente. A marmita você enche com arroz e feijão. Vem juntinho, vamos namorar. No mercado vamos nos beijar e fazer amor no meu caminhão. Volta pra mim, meu bem. Não se esqueça que eu te quero bem. Volta pra mim, meu bem. Não se esqueça que eu te quero bem. Ao quadro de hoje, que é dedicado totalmente a três estados desse Brasilzão querido, aos estados de São Paulo, Paraná e da Bahia. Então, nesse segundo bloco, nós vamos ter para espirrar gordura no fogão inteirinho. Começando os trabalhos do segundo bloco, temos Esfolados, com o som Sozinho da Cagada, eles que são de Piracicaba, São Paulo. Na sequência, temos Footstep Surf Music Band, com o som Bar do Zé. Eles que são de Campinas, São Paulo. Bar do Zé é clássico, como toda cidade tem. Aqui em Maringá tem um que eu amo e o dono é super meu amigo. E para terminar o bloco, temos Organo Clorados, com o som Até o Sol. Eles que são de Alagoinhas, Bahia. Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. servindo aquela fritura deliciosa, tão gostosa quanto esta apresentadora que vos fala. Modesta. Vamos pro terceiro bloco com o som de Sonora em algum lugar, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem a Sonzeira de Gaia Beta, Ashes from the Stars, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. E já de malas feitas aí pra gravadora, lá pra produtora, na gringa, lá na Europa. E pra finalizar o bloco, Defeito de Fabricação com a música Audácia, eles que são de Salvador, Bahia. Nesse momento, em algum lugar, alguém está a te esperar de braços abertos. Nesse momento, em algum lugar, o meu futuro é andar com passos incertos. É. Nesse momento, em algum lugar, você já pensa em encarar a vida com outro alguém. Nesse momento, em algum lugar, eu sinto a tua falta, sinto a falta de querer bem. Yeah, yeah. Esperar de braços abertos. Nesse momento, em algum lugar, o meu futuro é você e disso estou certo. Em algum lugar, você está a relembrar de quase nada e tudo. Em algum lugar, eu já estou querendo mais de tudo, mais um pouco, mais enfim. Esse coração me quebra em dois e não deixa nada pra depois. E o que me falta, e o que me falta é você aqui. E a solidão te faz pensar. Falta é você aqui. O que me falta? Vislumbrar um futuro bom. Um pouco de coragem é tudo que eu espero. um peixe, um anzol. Caia no meu papo, baby. E agarre o que é teu. Puxo, puxo, quer puxar. E todo dia se faz mais e mais M. O mundo que só pensa estúpido e fica. E só nesse é que tem de sobra pra sorrir. Pra não tomar nesse mundo vão. Pra se provar de tudo que é bom. Um pouco de ousadia é tudo que eu espero. E só contra tudo e contra todos. Deixa o sol no teu anzol. Caia no meu papo, baby. E agarre o que é teu. Contra o mundo e contra o jogo. Arte como um demerol. Caia no meu papo, baby. Aproveitando aquele resto de gordura gostosa que fica no fundo da panela e que sobra porque a gente não desperdiça aqui na frigideira acústica, a gente vai com os dois sons de O Hipertrópico com o som Chiclete, eles que são de Londrina, Paraná. E pra finalizar, também do Paraná, porque essa gordurinha só podia ser daqui mesmo, vamos de Montanas Trio com o som O Funk Sou Eu, eles que são meus conterrâneos de Maringá, no Paraná. Não vai parar, não. Estou todo lugar. O funk vai fazer você dançar. Por hoje só, pessoal. Até a próxima semana. Um beijo da Shaki. Essa aí foi a musa da carteira, Patrícia Shaki, a frigideira acústica. Dando sequência aqui nesse especial Bandas Gaúchas. Programa, mais uma vez, reforçando. Em prol das vítimas das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos disponibilizando uma conta Pix aqui, uma chave Pix. Do John Charles, meu amigo de Feira de Santana, fundador da Galo Feira, sempre envolvido com essas causas. E nós estamos pedindo aí qualquer valor, galera, para a gente comprar água e mandar para esse pessoal lá. E como eu disse, meus amigos estão bem, mas os amigos deles, muitos amigos deles, estão precisando de ajuda. Os amigos do Sul estão precisando. Então a chave Pix é 759-8871-9801. Qualquer valor que você mandar aí, faça contato comigo no 31. 993360331 31993360331 é o meu WhatsApp, você pode falar comigo qualquer dúvida que você quiser. E a chave Pix é 759-8871-9801. Vamos ajudar essa turma do Sul que está precisando, beleza? Então vamos dar sequência aqui, mais um recadinho e mais bandas gaúchas aí para vocês, beleza? E aí, nação roqueira, quem fala aqui é Rodrigo Visotto, da Electro Acordes Banda de Porto Alegre. Então, como vocês sabem, estamos todos aqui com dificuldades em todo o estado, aí, com questão de alagamentos. Então, faço apelo a quem nos ouve, que faça sua contribuição, busque os caminhos necessários para que possamos acalentar o povo gaúcho aqui, que passa por dificuldades e agora é um momento de mobilização e solidariedade. Então, fica aí o recado. E seguimos em frente. Meu Deus, quanto tempo escutei teus paixão, sofrimento. Desisto de um sentimento. Por vezes eu vou pelo abismo deste mundo. Eu vou bem a fundo, somente um segundo. Meu Deus, quanto tempo! Eu estou bem mais lento. E quanto tempo, tempo, tempo. Tomando café. procurar explicação. Já tive o suficiente, já cansei de confusão. Tava ali pra esquecer a solidão. Melhor não responder. O que você quer me ouvir dizer? Eu não sei, nem vou adivinhar. Afinal, foi você quem me fez ficar. Teus olhos me pedindo pra te amar. Teus olhos me pedindo pra te amar. Garota, eu te falei, a vida é nada fácil. E eu detesto dizer isso, mas o mundo é maior que o teu quadro. Só quero amar, vivendo em paz. Garoto, eu te falei, a vida é nada fácil. E eu detesto dizer isso, mas o mundo é maior que o teu quadro. Só quero amar, vivendo em paz. Teus olhos tristes, meu pensamento. Teus olhos tristes, meu sofrimento. Você quer me ouvir dizer? Eu não sei, nem vou adivinhar. Afinal, foi você quem me fez ficar. Teus olhos me pedindo pra te amar. Teus olhos me pedindo pra te amar. A vida é nada fácil. E eu detesto dizer isso, mas o mundo é maior que o teu quadro. Só quero amar, vivendo em paz. Garota, eu te falei, a vida é nada fácil. E eu detesto dizer isso, mas o mundo é maior que o teu quarto. E só quero amar, vivendo em paz. Só quero amar, vivendo em paz. Thank you. briga. Quando ela foi embora, seu coração chorou. Quero viver só comigo. Porque eu não tenho amor. Eu sou bandido. Eu vou ficar bem. Eu vou vamos fechando esse bloco aqui, especial Bandas Gaúchas. Vou mandar aqueles abraços aqui rapidinho para essa galera que tá sempre na escuta. Du, meu amigo Du em BH, Jaelson em São Paulo, Davi em São Paulo, Tonhão em BH, Gleison em BH, Luiz Omar em Salvador, Ronaldo Pitanga, Júnior, Harilson, a família Chau em Feira de Santana, o Marcão em Serrinha, o Marcão em BH, o Marcão em Feira de Santana, o Carlos Baraza em El Salvador, o Gonzalo Munhoz no Chile, Pablo Olmos no Uruguai, Ariel da banda Crudo Harmônico na Argentina, o Marcão lá em Umas, Goiânia, da Fatal Reality. E para você que está curtindo o programa de qualquer lugar aí, um abraço, não se esqueça, estamos aí fazendo a campanha para comprar donativos, né? No nosso caso aqui a gente está focando em água. Então o Pix do John, meu amigo John Charles, de Feira de Santana, fundador da Galo Feira, sempre envolvido com essas causas. O Pix dele é 759-8871-9801. Qualquer valor aí que você mandar para ajudar a comprar essas aulas, que a gente vai mandar lá para a Turma do Sul, beleza? Então, vamos aí para mais um blocão de bandas gaúchas aí. Ainda tem uns recados bacanas para vocês ouvirem aí, beleza? Vamos nessa. Fala, amigos do Panela do Rock. Aqui é o Renato, guitarrista da Stout, banda do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. Nossa região foi uma das primeiras a ser atingida por essa enchente que está devastando o nosso estado. No momento, a água já baixou aqui no Vale do Paranhana e o cenário que a gente tem aqui é de total destruição. Muitas pessoas perderam realmente tudo que tinham. Algumas perderam familiares e amigos. E muito sofrimento ainda está por vir. As pessoas estão precisando de itens básicos para poder sobreviver hoje. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Procure canais seguros que estejam trabalhando hoje em prol das necessidades de quem foi afetado. Agradeço desde já a sua compaixão em nome de todo o povo gaúcho. We'll be right back. perna de paranga, lancha importada, sombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É, mas quando entra na água, é, na primeira batada, é, ele não vale uma nada, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem duas sete chaves que só abre ao meio-dia, vive na herança milionária de uma tia, vai pra Nova York estudar advocacia. É, mas quando entra na água, é, na primeira batada. isso aí, galera. Especial Bandas Gaúchas, programa aí que pretende tocar a sua consciência e pedir que você colabore com as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Então procure aí para quemdoar.com.br, você vai saber de órgãos indicados e oficiais de confiança para você fazer sua doação e contribua com o que você puder, né? Nós também temos um, eu já falei ele aqui no final do programa, eu falo de novo, um Pix solidário aqui do Panela do Rock. Se quiser fazer contato, faça contato comigo aí no 31993360331, 31993360331. Fale comigo aí que eu vou te passar todos os caminhos para que você possa colaborar. Nós estamos pedindo contribuição para comprar água, beleza? Então segue aí mais um blocão de Bandas Gaúchas. Vamos nessa. Fala, galera aí que acompanha o programa aí do Robert Coelho. Kimiro Chayenne, da banda Nessie Loaded, aqui do Rio Grande do Sul, mais precisamente cidade de Rio Grande. E passo aqui para pedir a vocês aí que colaborem aí com a doando o que puderem aí para as enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu peço aí roupas, água mineral, né? Roupa, alimento, o que puder ajudar aí. Então, ajudem e nós aqui do Rio Grande do Sul agradecemos a todos vocês aí e agradecemos ao Robert Coelho por esse espaço aí para fazer esse pedido aí de empatia e solidarização com o nosso estado. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. Senhora da Terra. Stop! telefone com alguém que não se importa em te dar tudo que você quer. Nunca importou o que eu fiz por você, nunca pude ser quem você quer. Nunca confiei que alguma vez você acreditou em mim. Eu não quero mais ouvir falar, você teve sua chance. Aonde andas, general? general, acabe com esse terror. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. Essa guerra injusta, a verdadeira verdade sabe quanto custa. A água acabou e o homem se vendeu. Em 2020, general desapareceu. Campo de concentração, sequestro, ação. Ei, amigo, eis a missão. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. É isso aí, galera, estamos aqui fechando essa edição do Panela do Rock, programa só com bandas gaúchas, que tem como objetivo angariar fundos aí para fundos, doações, mobilizar, tocar a sua consciência para entender que o povo do Sul precisa da nossa colaboração. O Panela do Rock está disponibilizando uma chave Pix do meu amigo John, fundador da Galo Feira, membro efetivo do Panela do Rock aqui, grande parceiro, sempre envolvido com essas causas. A chave Pix é 759-8871-9801. É, a nossa ideia é comprar água, beleza? Mas se você não confiar na gente, quiser ir por outros meios, para quemdoar.com.br, você vai ter lá uma série de sugestões. Então, fechando aqui, faltou o recadinho do Daniel do Cambará Slide Sons aqui, que está lá envolvido, ajudando a resgatar animais, pessoas, porque eu não consegui converter o áudio dele, mas ele também está dando aquele recadinho, pedindo aí a sua colaboração. Então, o Panela do Rock está ficando por aqui, vamos fechar com esse blocão aqui, com Cambará e outras bandas do Sul, e mais uma vez eu peço a você que se engaje por essa causa, porque nossos irmãos precisam da nossa colaboração. Abração, voltamos a semana que vem, que bom que você ficou aqui até agora, e que bom que você curte o Panela do Rock. Valeu, gente, fui! Curtam aí o Panela do Rock, ainda tem bandas gaúchas, hein? Vamos nessa! Força, povo do Sul, tamo com vocês! Prometendo. nunca mais. Sempre a mesma história. Ele conhece.